на контролі. Папа, Alfa Tango Sierra, controle Salvador. Escuta! Informo que não recebo o modo Charlie já faz algum tempo. Desde que seu ingressão é terminal que eu não estou recebendo o modo Charlie. Faça um cheque no equipamento pra gente ver. Bora! Cruzando 5 mil. Positivo, agora estou recebendo, ó, Alfa Tango Sierra. Completamente igual o 076, complete aproximação à RNAVE, chame torre 1 no 86. .305, desça via chegada a AMAN para 2000 pés, ajuste 10017. Procedimento ILS X-Ray sem um glide, chame estabilizado no localizador. 2000, procedimento é o X-Ray sem um glide, na AMAN, chamará estabilizado no localizador, até 3305. Posicionamento, chama para o táxi. Objeto 6747 para posicionar gate 4. Tá livre, posicionamento no 04, chama para o táxi 6747. Livre, vai chamar táxi 6747. Corre, boa noite, gol 889, informação Alfa. 889, eu já tenho aprovado 360 para o Galeão, aguarde a aeronave da companhia que está na final pousar, posso ser autorizado, ok? Aguarde. No 076, chefe, seu trem, o vento de 1,60 graus com 1,4 nós, que negão no 0,7, está livre pouso na pista 10, informo que sua transmissão está com intensidade 1, ok? Muito baixo. Tá ok, baixado e travado na final, tem livre pouso, gol no 076. Fora sim, intensidade 5. Boa noite, obrigado. Corre, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra está livre final do 7, reporte 4 milhas para o pouso. Tango Sierra. 23, ao táxi do 6727156. É o POB. Nós temos 2:40, ao Pernambuco do Galeão. Ligue táxi, viu, Juliette, até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Juliette, até o ponto de espera, vai chamar. Tá 4 milhas com aeródromo à vista. Alfa Tango Sierra, cheque o trem, tá livre pouso 97, o vento é de 1,60 graus com 14 nós. Na final, baixado travado, Tango Sierra. 3305, Passadona, complete final ILS sem um glide. Redução para aproximação, torre 1986. Reduzindo, torre 1986, uma boa noite. Boa noite. 2 livrando à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Levando direita, Alfa, aguarde antes da Juliette. Vou no 076. Trip 5515, contato radar, 2 milhas para Conde, chegada a Bonf, voe na proa de Bonf da Presente, chame no ponto de óleo descida. Trip na proa de Bonf da Presente, muito grato, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Sutan 3305, final visual, bateu, travou. Sutan 3305, boa noite, aguarde liberação do eixo para o pouso, informa a aeronave de pequeno porte na curtíssima da 17, à sua esquerda, não interfere com o pouso, ok? Ciente, confirma evento. Tudo 60 graus com 14 nós. Táxi, Webjet 6747 tá com... Tá 3305, tá livre pouso na 10, o vento é 1,60 graus com 14 nós, cheque trem de pouso. Passado, travado, livre pouso na 10, tá 3305. O Alfa Tango Sierra, seu solo aos 34, qual é o pátio? De 3:40, Altena Galeão. Livre táxi, chama no posto pelo Webjet. Webjet. Torre Gol 1889. O Alfa Tango Sierra, qual é o pátio, estacionamento? Tá livre, frequência livre, boa noite. Boa noite, livre. 1889, aguarde mais um minuto. Mais um pouco. 1889, já tá pronto pro push? Leva aqui, irmão. Então tá livre o seu push e aguardando para a cópia aqui. Autorizado, push, estamos na posição. Pronto no ponto de espera, 6727. Faz o TAN na curta ali e mantém 6727. Faz o TAN e mantém 6727. Controle Salvador, boa noite, tá 3178, ciente da informação alfa. 3178, boa noite, contato radar, vigilância. Autorizado chegada a Mari, desça restrita ao nível 1, 1-0. Forma o tráfego 1 hora, 29 milhas, rumo oposto, mantendo uma centena bandeirante. Tá ciente, TAM 3178, descendo para 1-0 na chegada Mari. E a nossa intenção é o R-Nave. seguinte, vai manter a chegada Mari até a posição Itape após o Prod Servito 366 para a final da Renata. Quente, está a pista molhada significativamente, o 3305? Negativo, começou a chover agora. Ok, agradeço, 3305, seu solo aos 36, livrando a direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, Samarás da Juliette, na sua? Afirmativo, na minha escuta. Ok, Samarás da Juliette, na sua escuta. Webjet 6727, está livre de decolagem da 10, o vento de 160 graus com 14 nós. Iniciando 6727. O gol 1604 está na posição 2, pushback acionamento. Aguarde o estacionamento da aeronave da companhia no portão 01, assim que a mesma estiver parqueada, está livre o seu push, chame para o táxi no 604. Após a passagem da tráfego da companhia, está livre no 604, Samara. 6747, ponto de espera pronto. Ali mantém, 6747. Ali mantém. Objeto 6727 decolou aos 38, chame o controle em 1980, tenha um bom voo, uma boa noite. Saída agora e suba ao 320, está liberado de desvio. Vigilância da Web 6727. 7, iniciando a curva direita. 3178, o tráfego já livrou o tráfego, continue descida para 2.500 pés. Após etapa, Serra Vitor 366 para a final da Renata. Gente, descendo para 2.500, após etapa, Serra Vitor 366 para a Renata, dando 3.1.7. 889, vamos para a Copa então. Está autorizado para o Galeão, nível 360, aerovia Upers, o Luano 4, até a posição Toquim, após operar Alfa 317. Decola da 10 com curva direita, curva, saída da El, transição Bless. O transponder é 5052 e o controle em 119, decimal 80, Cotege. 360 está autorizado para o Galeão, Upers, Zulu 14 até Toquim. Uniforme Alfa 317, decolada 10, curva direita, da El Black 5052, 198, gol 1889. 1889, correto, está livre o táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 017. Chame pronto pela decolagem, confirme por favor o poder novamente. 9696 a bordo, Juliette, Alfa, encontrar a ponto de espera, 1889. 96, agradeço. Da Juliette. O Webjet 6747 está livre sua decolagem da 10, o vento é de 160 graus com 10 nós. Livre decolagem, 6747. Então 3305, deu passagem ao Gol que está livrando o pátio agora e após ingresso via Juliette para o portão 0612. Dá passagem ao Gol, vai após para o 612, então 3305. Objeto 6747 decolou os 41, chame o controle em 198, tenha um bom voo e uma boa noite. Ok, 198, o 6747. Serviço radar terminado, mantenha uma centena, chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Fala com ele, Elza 201, grato, 77. Controle, avião 6747, boa noite, decolou, solicita a curva direita do Farmaçal aqui na Pro. Está livre a curva direita, saída da El, vigilância radar. Livre direita, nada El. Controle, o trip 5595, painel de defesa. Desça para 3.000 pés, ajuste 1017, trip 5595. 3.017 está à frente da Alfa. Para o Taxo, Gol 1604, está com 113 a bordo, 3 horas e 45, altera Recife. Taxo à direita, chama no ponto de espera pronto para decolagem. Vamos chamar a ponto de espera no 604. O Gol 889 está livre de decolagem da 10, o vento de 140 graus com 10 nós. Livre decolagem da 10, Gol 889. Controle. Na escuta, prossiga. Está efetuando algum desvio à esquerda, confirme. Foi autorizado os desvios, está efetuando assim, senhor. Pro que está mantendo e por quantas milhas vai manter essa pro? Ok, no momento precisa um pouquinho à esquerda, dos pro 240 por 30 milhas. Vicente. Mano, do ponto de espera, ao 9604. Objeto 6727, suba restrito a nível 120. 120, sente do tráfego, posição 12 horas. Azul 4006, desça restrito ao nível 130. 130, positivo. Tráfego 12 horas, 19 milhas, rumo oposto, subindo restrito até 120, embarque 637, azul 4006. Controle, o objeto 6747, solicita direita para 230. Pesado, direita 230, web 6727. Após o desvio, retorne com proa de NER. Que é o 6747, direita para 230, após desvio, proa de NER. Firmo. 89, decolou aos 44, controle em 1980, bom voo, boa noite. 198, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Gol 1889, decolado na sua escuta. 889, acione o código. Mano, mantém a saída da El na minha escuta. Da El na sua escuta, Gol 1889. O 9 é o nível 360, saída da El, vigilância radar. Afeição 360, 1889. O 604 está livre de decolagem da 10, o vento é de 130 graus com uma dúzia de nós. Livre de decolagem da 10, Gol 1604. Azul 4006. 2017, positivo. Jet 6727, tráfego superado, continue de subida para o nível 320. 320, liberado. Controle, é o trip? Chega. Autoriza pelo da presente para evitar a formação? Autorizado. Grato. 727, chame Recife na frequência 1288, alterna 1264. 88, 1264, uma boa noite. Boa noite. 604, boa noite também, até a próxima. Passa nível 140, chame Recife em 1288, alterna 1264. Recife 288, alterna 264, objeto 6747, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no 604. 604, contato radar, suba ao nível 370, saída Momo. Saída Momo 370, Fineza coordenar final nível 410. E vamos coordenar a guarda de 31. Obrigado. 3178 já passou 366, avisou ao aeródromo. Afirmativo, tá 3178. Complete a aproximação, RNAV, chame a torre 1186. 1386, 3178, boa noite. Boa noite. Condor 077, April. Okay, ready to copy, flight level 310 to Frankfurt, Condor 077. Condor 077, ready to copy. Condor 077, cleared flight level 310 to Frankfurt, via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. After that, Upper November 873 until Golf Delta Victor. After Upper November 858, and after that we'll follow in accordance to the flight plan route. After takeoff from 1810, left turn to Puka's departure and Zipa transition. Score code 5054, departure control frequency 119.80. Uma hora, 11 milhas, rumo sudoeste, passando 060 em descida para o 030. Gente, aumenta. 0 to November Tango Lima, then Uniform November 873 until Golf Delta Victor, thereafter flight plan route. After departure, left turn to Puka, then Zipa. Squawk 5054, departure frequency 119.80. So, Condor 077, your readback is correct. Call me ready to push and start. And just to remark, you will need to request for further flight level changes along the route, okay? Condor 077, let's copy, take it. Cinco, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. E mantenha pro limite ao lock. Uno 889, passa nível 130, chame Recife, 1288, alterna 1264. 288, 264, obrigado, boa noite. Boa noite. No localizador azul 4006. 4006, complete final ILS, sem o glide, chame torre 1186. 1186, obrigado. Boa noite. Boa noite. Trip 5515, esquerda pro A170, limite ao localizador. Trip esquerda 170, limite ao lock. Tirei descida para 2000, trip 5595. Interditado, professor? Afirmativo, 90 metros interditado, mas já indicado no balizamento. Atento também a chuva leve na final e sobre a pista, ok? Positivo, muito obrigado. Nome estabilizado, desça para 2000, ajuste 1017. 30, vai reportar estabilizado, trip 5515, ajustado 1017. 14171, tu seu solo 52, livrando a direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa e Juliette para 05, Tantra 178. O azul 4006, cheque o trem, o vento é de 130 graus com 8 nós, está livre pouso na 10. Reafirmo cabeceira deslocada em 90 metros e pista molhada, ok? Positivo, ciente do 90 metros, está livre pouso, tem um campo à vista, baixado de travado, 4006. Gol no 604, passa nível 130, chame Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2545, gol no 604.